pra ter direitos exclusivos sobre ela. Se eu não posso sustentar os sonhos dela, se nada tenho, cada um vale o que tem. Quem sou eu pra sufocar a solidão da sua boca? Se hoje diz que é matriz e quase louca, quando brigamos diz que é a filial. Afinal, se amar demais passou a ser o meu defeito, e é bem possível que eu não tenha mais direito de ter matriz por ter somente amor pra dar.